engrandece, oh Senhor. Minha alma engrandece, oh Senhor. Tenho sede de Ti. Tenho sede de Ti. Para onde irei, meu Senhor? Para onde irei, meu Senhor? Teu amor me atrai. Teu amor me atrai. Ao Senhor, tenho sede de Ti, sede, sede, tenho sede de Ti. Para onde irei, meu Senhor? Para onde irei, meu Senhor? Teu amor me atrai. Teu amor me atrás. Thank you.